Vou tentar, sacou? Preciso dar um jeito. Eu preciso dormir, meus olhos nem veem direito. Amanhã acordo cedo, 3 e 7 dá medo. Resolvi fumar mais um, ouvindo Tyler, The Creator. Tô mais antissocial que aquele nerd zoado, evitando contato, ao menos eu não tô gripado. Eu não sei mais no que estão interessados, e pra evitar que puxem, vou cantar com a mão no saco. Juro que vou sentir vocês ardem na orelha, mas você nem é tão homem pra cantar o que der na telha. Você é só mais um que vai comer o que tá na grelha. Ou você já se esqueceu a cor dessa maldita ovelha? É a dor na minha voz, né? O que vocês chamam de flow? Então deixa eu vender minha dor, me chama de bro. O que você vai ser? A diferença é que eu sou. E por que você se irrita toda vez que eu marco um gol? Isolado e livre, não tem ninguém me marcando. Se não tão querendo grana, então por que tão jogando? Veja só meu quarto, como tá desarrumado. Então imagina a mente, a confusão que tem rolado. A mãe dos meus amigos sempre olham diferente. Se der certo no futuro, eu tive certo no presente. Alguém deve desculpas ao rebelde incoerente. Aliás, sempre gostei de ser chamado de pra frente. Minha mãe tinha 17, devia ter abortado. Ao invés disso, ela foi forte. Isso deve ter me inspirado. Antes de tudo acontecer, mano, eu já tinha pirado. Então para de dar conselho, não escuta, eu tô virado. Eu sou primo mais velho, eu sempre fui um verme. E ninguém é tão legal quanto meu primo Guilherme. Então perceba a lucidez na qual arranco a minha pele. Outra vez pra um bom entendedor, qualquer história séria.